bem a noite inteira. Levantar, fazer a mamadeira. Noite em claro, mas o coração tá cheio de amor. Teu sorriso já compensa tudo. Não existe amor maior no mundo. Teu abraço cura qualquer dor que um dia já senti. Deus é livre quando ele me enviou você. O amor de uma mãe me fez conhecer. Pois um dia também recebi este cuidado de alguém. Vou te dar colo porque sei que você vai crescer. E vai ficar só a lembrança quando era bebê. Dos brinquedos e seu cheiro espalhados pela casa. Vou te dar colo e embalar até fazer dormir. Do coração essa lembrança nunca vai sair. Quando crescer irá lembrar de sua mãe que tanto te amou. E a vida inteira por você lutou. Já compensa tudo. Não existe amor maior no mundo. Teu abraço cura qualquer dor que um dia já senti. Deus é livre quando ele me enviou você. O amor de uma mãe me fez conhecer. Pois um dia também recebi este cuidado de alguém. Vou te dar colo porque sei que você vai crescer. E vai ficar só a lembrança quando era bebê.